da antiga China, um moço procurou um mestre em artes marciais e lhe pediu que lhe ensinasse a melhor técnica para matar dragões. E o mestre, então, começou a ensinar aquele discípulo todos os golpes. Inclusive, lhe treinou com uma espada afiadíssima. Lhe deu todas as dicas e durante 10 anos o ensinou a técnica mais perfeita para matar dragões. E quando o guerreiro estava pronto, o velho chinês disse: coloque esta roupa. É feita com um tecido especial que resiste ao bafo quente do dragão. E assim você poderá combater o inimigo até destruí-lo. E aquele guerreiro, preparado para enfrentar dragões, colocou a sua farda feita com aquele tecido que resistiu o calor, pegou a sua espada afiadíssima, despediu-se do seu mestre e começou a andar por todo o território chinês procurando um dragão para matar. E enquanto procurava, cada vez que acampava num lugar, treinava todos aqueles golpes maravilhosos para matar o dragão. Mas ele não percebeu que na sua farda uma pequena traça havia se instalado. E aquela traça passou a devorar o tecido daquela vestimenta. Mas o moço não percebeu, porque ele vivia extremamente preocupado em procurar dragões e matar o adversário. E continuou procurando. A sua visão era somente para as florestas, para os montes, para as cavernas. Ele queria encontrar um dragão e colocar em prática todo o seu preparo. E não percebia que a pequena traça estava comendo toda a sua vestimenta, porque ele olhava somente para o macro e não olhava para o micro. Se importava com o geral e não se preocupava com o detalhe. E a pequena traça foi comendo as emendas da sua farda indestrutível. E depois que aquele guerreiro muito procurou o dragão, descobriu decepcionado que em toda a China não havia um dragão sequer. Mas leões haviam muitos. E de repente, um leão faminto e feroz aparece diante dele. E ele diz: não tem problema, eu tenho uma farda indestrutível. Porém, quando ele enfrentou o leão, a sua vestimenta já tinha apodrecido, já estava rota. E com apenas um golpe, o leão o deixou completamente nu. E aquele guerreiro foi devorado na mesma hora. Preparou-se para um combate inadequado. Não prestou atenção ao detalhe da sua vestimenta. Cuidou do geral, mas descuidou do mínimo. Foi por isso que ele pereceu. E muitos estão perecendo nesta vida. Preste atenção. Você está sendo preparado contra um combate, mas eu te digo que dragão existe sim. O livro de Apocalipse chama Satanás de dragão, o chama de serpente, e a Bíblia também chama Satanás de um leão feroz que fica rugindo ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Você precisa da espada. Precisa aprender os golpes que estão descritos aqui nesta espada negra que é a Bíblia Sagrada. Você precisa ter esta espada afiada, mas tem que cuidar da tua própria vestimenta, desta farda que você recebeu no mesmo dia em que entregou sua vida para Jesus Cristo. Essa vestimenta tem que estar branca, alva, o tempo todo. E esta vestimenta só será indestrutível se você não deixar a traça do pecado corroê-la. Existe uma armadura que Deus quer colocar em você agora.